Eleições 2018. Oferecimento JA Celulares. Telefonia digital. As melhores marcas. 9:20. Estou recebendo aqui no estúdio o candidato Cássio Lobato. Ele que é candidato a deputado federal pelo PSL, Partido Social Liberal. O número é o número 1722. Bom dia. Bom dia, Guilherme. Bom dia, os amigos da Rádio RCI. Aos ouvintes que nos acompanham nesse momento em Foz e região. Vamos apresentar aqui a candidatura de Cássio Lobato, falar um pouquinho das propostas também, né? Ele que é um dos candidatos aqui com título de eleitor em Foz do Iguaçu. Muita gente já o conhece aqui na cidade, mas eu gostaria que você dialogasse aqui com os nossos ouvintes, contando um pouquinho quem é você, sua trajetória aqui na cidade, enfim, okay. Fique à vontade. Sim, Cássio, eu tenho 50 anos de idade, próximo de 51, em Foz em janeiro. Sou casado há 23 anos, tenho dois filhos, um de 19 e outro de 9. Sou cristão, advogado, pós-graduado, tenho quatro pós-graduações, estabelecido na cidade, também atuo no ramo imobiliário. E fui convidado pela direção estadual do PSL para me filiar inicialmente, e na sequência houve um convite do delegado Francisquini, que é o presidente do partido em nível estadual, e pensei bastante, não estava nos meus planos, né? Mas tendo em vista aí a situação que o país vive, a maior crise financeira nos últimos anos, eu aceitei o convite, inclusive do próprio Bolsonaro, que conversamos, ele explanou as ideias dele e tudo mais, e a necessidade de termos candidaturas de pessoas novas, com ficha limpa e tudo mais. E eu aceitei, está sendo uma boa experiência e está sendo bem receptivo pela população de Foz, região e outras regiões do Paraná. Essa era uma pergunta que eu ia fazer mesmo com relação ao que levou essa decisão de se lançar candidato a deputado federal. A gente sabe que são 30 vagas aqui no Paraná, né? As condições entre partidos muitas vezes não são iguais, até em função de fundo partidário e tudo mais. Certo. O que levou a entrar justamente nessa disputa? Levou a colaborar com o país, porque nós vivemos a maior crise dos últimos 50 anos. A crise moral, a crise financeira, a crise ética. Né, a crise que está abalando com as gerações atual, e muito provavelmente, se nós não mudarmos os rumos do país, né, os rumos esses que estamos colhendo agora por conta da corrupção implantada nesse país pelo PT, pelo Lula ladrão, pela Dilma, né, pelo Temer. Então, se nós não mudarmos os rumos desse país a partir de 2019, muito provavelmente nós vamos virar uma Venezuela. Então, eu, como empresário, como cidadão, como pai, eu acho que nós temos que ir pensando nas próximas gerações. Me coloquei à disposição, coloco meu nome. Meu nome está muito bem nas pesquisas em Foz do Iguaçu. E um dos motivos que realmente nós temos que salvar a nação, Guilherme. Senão, a gente corre esse risco realmente de voltar no tempo aí e a coisa ficar feia. Essa é uma pergunta que eu vou fazer para todos os candidatos que passarem por aqui, certo, com relação até à articulação de campanha, não só aqui em Foz do Iguaçu, mas também fora da cidade. Porque a gente sabe que, infelizmente, né, ao longo do tempo, Foz do Iguaçu tem tido dificuldades para eleger seus candidatos, em razão aí da quantidade de votos aqui, as dificuldades em captar votos fora de Foz do Iguaçu. Como é que você vem articulando essa campanha também em outros municípios? Olha, é lamentável, realmente não é fácil, né? É a primeira vez que eu sou candidato. Então, eu me deparei aí com uma situação extremamente desagradável. O prefeito de Foz do Iguaçu, que é a autoridade máxima do partido, a pessoa que deveria unir a cidade, está pregando a desunião. Ele lançou 3 candidatos a deputado federal do partido dele, a deputado federal, 2 de fora e 1 aqui da cidade. O ex-prefeito Paulo McDonald Guise apoia o candidato Jacobo, que é de Cascavel. Lamentavelmente também, vereadores apoiam outros candidatos de fora. Então a gente se fica um pouco triste com a situação, porque Foz do Iguaçu é uma cidade que tem o dobro de eleitores de Toledo, o dobro de eleitores de Marechal Cândido Rondon, mas não conseguimos eleger um deputado federal. Eles lá Toledo, que tem a metade dos eleitores, elege um deputado federal e estadual. Rondon, a mesma coisa. Por que que Foz não acontece isso? Porque esses políticos profissionais pensam tão somente na próxima eleição, nos conchavos da próxima eleição, e não estão pensando na próxima geração. Então, lamentavelmente, isso dificulta bastante. Mas, graças a Deus, a população está tendo consciência disso, né? As pesquisas estão indicando, até porque, dentro da minha coligação e pelo próprio... pelo próprio Bolsonaro, que puxa bastante, né, voto e tudo mais, tem um projeto de nação para a partir de janeiro de 2019, tem ajudado bastante a tocar no coração das pessoas, e eu creio que o voto consciente nesse ano vai prevalecer e nós vamos eleger um deputado federal de Foz do Iguaçu, porque a minha legenda é a legenda que menos voto precisa. Se você pega os candidatos, por exemplo, que estão com o governador Ratinho, todos eles ali, Vermelho, Jacobo, Márcio Rosa, né, a gente pode citar aqui com maior tranquilidade, precisam de mais de 100 mil votos. Né, porque a legenda é pesada, ela é muito, muito pesada. São candidatos de Curitiba, Londrina, são candidatos já que buscam reeleição. Então, no meu caso, nós temos chapa pura, né, e tudo candidato novo. Então, nós, com aproximadamente 35, 40 mil votos, Foz do Iguaçu pode ter um deputado federal aí, que no caso sou eu, Cássio Lobato, 17,22. Esse é o cálculo que vocês estão fazendo, portanto, com o nome da coligação em direita Brasil, né? Sim. A coligação é o PSL, o PTC e o Patriota? Patriotas, é. O cálculo que vocês estão fazendo, em torno de 35 mil votos? Não para o primeiro, né? A ideia é assim, porque tem a questão da legenda também, né? Nós temos que ver quantos votos de legenda o partido vai fazer, mas muito provavelmente vai fazer bastante, porque tem gente que acaba votando só na legenda, né? E por conta do próprio Bolsonaro. Então, a ideia, uma primeira conta, é que temos aí dois ou três nomes de legenda, mais dois eleitos por voto nominal. Então, vamos tomar por base aí quatro deputados federais pelo PSL do Paraná. Né? Então o primeiro entraria ali por 100 mil votos e assim por diante. Então a gente teria chance aí na terceira ou quarta vaga com os 40 mil votos aqui em Foz do Iguaçu. E vamos falar também aí a respeito da representatividade de Foz do Iguaçu, porque a gente sabe que, né, o que, que nós tivemos nos últimos anos nas eleições aqui. Mal e mal conseguimos colocar suplentes eleitos com grande quantidade de votos aqui na cidade de Foz do Iguaçu, né? E a cidade ela acaba sofrendo justamente por falta de representação lá em Brasília. Justamente, a gente sabe que nós temos Itaipu, nós temos os órgãos federais que atuam aqui na cidade, o próprio Parque Nacional, uma necessidade de investimentos do governo federal. Como é que você, se eleito deputado federal, se posicionaria com relação aqui até a defesa de interesses do município de Foz do Iguaçu e municípios vizinhos? Bom, importante dizer que o último deputado que foi eleito por Foz do Iguaçu foi há 32 anos atrás. Né? Depois nós tivemos três suplentes, que assumiram por pouco tempo. Então, existe uma necessidade urgente, urgentíssima, de elegermos um deputado federal, porque as pessoas vêm aqui, os paraquedistas, pegam os votos, vão embora e a cada 4 anos aparecem fazendo suas propostas. Nós temos aí inúmeros projetos colocados no governo federal, os projetos são prontos, a verba tem, né, mas o que precisa? Precisa de um representante realmente da cidade que possa lá e assinar e pedir para o presidente da República. Eu já conversei isso, a questão de 3 semanas, 1 semana antes do incidente com o presidente Jair Bolsonaro. Eu estive com ele em Brasília por 2 dias e coloquei as demandas de Foz do Iguaçu. Ele se comprometeu comigo realmente. Inclusive, era para ele ter vindo para Foz por 2 oportunidades, a primeira não deu, e a segunda agora era no dia 17 e dia 18. E por conta de estar internado também não deu, mas ele já tem essas demandas, as nossas necessidades aqui, entre outras. Mas veja bem, a partir do momento que nós aprovarmos em Brasília a reforma do Estado, a reforma tributária, a reforma da Previdência, as reformas que o Bolsonaro está colocando, vai haver vai destravar a questão do orçamento, né? Então nós vamos ter mais economia e uma descentralização na questão de referente a valores, a distribuição dos impostos arrecadados, né? Porque uma grande parte desses impostos fica represada em Brasília. E estados e municípios sofrem, tem que ficar pedindo esse dinheiro, implorando. Foz sofre mais ainda porque não tem representante. Então, com as reformas aprovadas e essa descentralização, os municípios e os estados irão receber mais verbas. E nós, e eu como deputado federal, poderei, obviamente, melhorar bastante as condições de Foz do Iguaçu no que diz respeito a ter mais dinheiro e mais verba para a nossa cidade e região, a região toda do micro região oeste do Paraná. E nós temos aí situações aí de obras federais que há tempos, né, elas deveriam ter acontecido, mas não aconteceram aqui na cidade. Temos a questão da segunda ponte, que inclusive seu pai, né, Sérgio Lobato, lá nos anos 80 já falava da questão da segunda ponte entre Brasil e Paraguai. Enfim, como é que sua atuação até como deputado pode vir a destravar aí esses pedidos de obras federais aqui na cidade? O que que acontece? Na verdade, dinheiro não falta. Isso é a primeira coisa que tem que ser colocada. Vou te dar um dado interessante. Você veja bem, é falta de gestão mesmo e vontade política. Porque são políticos safados, sem vergonhas, que só prometem em época de eleição. Vou te dar um exemplo. Nós arrecadamos nos últimos 10 anos algo em torno de 400 milhões de reais em PVA. Metade foi para o Estado, metade foi para o município. A pergunta que não quer calar, cadê o dinheiro? Agora vem na véspera da eleição, eles vêm prometer um viaduto ali no, na Costa Silva com a BR, com um valor de aproximadamente 17 milhões. Ora, se nós já pagamos 400 milhões em 10 anos, ou vamos colocar nesses últimos 8 anos do governo Richa, né, já era para ter aqui, 400 milhões nós fazemos, o trevo da Costa Silva, o trevo do Charrua, a beira rio lá, continuamos ela, a duplicação dos estados cataratas e a perimetral leste. Esse é o valor das obras estimado para essas 5 obras, algo em torno de 400, 500 milhões. Estou falando só de PVA. Fora outras obras que a fundo perdido que o governo federal pode ajudar, a Itaipu pode ajudar. Então, a falta de gestão, a falta de representatividade na cidade faz com que esses dinheiros não venham para a cidade e que são destinados para outras cidades, para redutos de outros deputados, né? Então a gente acaba sofrendo por isso. E por isso eu faço um apelo para a população de Foz do Iguaçu que realmente que sejamos nesse ano, 2018, primeiro vamos renovar o Congresso Nacional, novos deputados federais e novos senadores, elegendo o Bolsonaro, obviamente, presidente. Em segundo, que possamos, por amor a Foz do Iguaçu, elegermos alguém da cidade, né? Não desperdiçar o voto com candidatos que não têm vínculo nenhum com a cidade, que aparecem aqui a cada 4 anos prometendo obras e mais obras, e assim sucessivamente. Então é muito importante. Nós temos uma capacidade eleitoral de voto aqui enorme. A bem da verdade, se tivesse uma união verdadeira como tem Toledo, como tem Marechal Cândido Rondon, poderíamos eleger até 2 deputados federais, né? Só que isso realmente não acontece por conta das autoridades, dos políticos que estão no poder hoje e não querem que tenha uma renovação na política local, né? Mas eu tenho fé que realmente e estou percebendo isso nas ruas, a intenção da população em fazer esse voto útil para candidatos de Foz do Iguaçu. Para os ouvintes que estão nos acompanhando aqui, estou conversando com o candidato Cássio Lobato, ele que é candidato a deputado federal pelo PSL, Partido Social Liberal, número 1722. Que diferenciais você coloca até para o ouvinte para que ele possa escolhê-lo como candidato nessa eleição agora? Bom, no primeiro momento, o alinhamento de pensamento junto com o presidente Jair Messias Bolsonaro. Okay? Todas as ideias que ele tem, eu também como cristão, é a preservação dos princípios familiares. Nós temos que brigar por isso. Não é possível que um candidato que nem temos hoje do PT, que é o Haddad, é o pai do kit gay, é a pessoa que defende, né, contra todos esses princípios familiares, defende o aborto, está defendendo o PT com unhas e dentes a questão da corrupção. Não, é inegável isso, né? Um partido que afundou o país. Então, o meu alinhamento com o Jair Bolsonaro é nessa linha que eu vou seguir, apoiando todos os projetos que ele está colocando para o bem da nação. E como cidadão, realmente, é a primeira vez que eu estou na política, eu sou ficha limpa, todas as minhas certidões saíram como nada consta, não tenho problema, nada que desabone, sou da cidade, moro aqui, e a cidade, agora mesmo, desde as 7 da manhã eu estou circulando aí, vim numa reunião, a pessoa perguntou, pô, mas se o senhor for se eleger, como é que nós vamos fazer para encontrar o senhor? Eu falei, muito mais fácil me encontrar do que encontrar o Jacobo, né? Eu moro aqui, tenho meus negócios aqui, e obviamente teria até um gabinete aqui para poder atender a população de Foz do Iguaçu. Então, esse é um diferencial enorme, você poder ter essa proximidade, saber, poxa, Foz tem um deputado, onde é que é o gabinete, onde é que é o escritório dele em Foz do Iguaçu, né? E a gente vai atender tanto Foz do Iguaçu como toda a região oeste aqui, o micro região oeste aqui do Paraná, e trazer esses recursos que não faltam, o que não falta é recurso, falta é representatividade. Uma pergunta aqui que quando nós anunciamos, né, que faríamos essa rodada de entrevistas, que foi encaminhada até por ouvintes, diz respeito à questão do fundo partidário. Certo. Nessa eleição, né, vemos aí o uso de recursos públicos para o financiamento de campanhas. A pergunta é, qual sua postura com relação a isso e também se a sua candidatura está recebendo recursos desse fundo? Bom, o nosso partido, o PSL, o Bolsonaro, nós somos contra o fundo partidário e é muito importante, essa pergunta é muito importante. O que é o fundo partidário? O fundo partidário ele é composto pelo dinheiro do tributo, do imposto que o povo paga. Então eu, você, o ouvinte, né? A população em geral paga o imposto, vai para o governo federal pega esse dinheiro, que é um percentual estabelecido em lei, e deposita no fundo partidário, que é distribuído entre os partidos, rateado por conta da com critério com base no tempo de TV e o número de deputados na Câmara Federal. Aí o político de Brasília, profissional, ele vem na nossa cidade pedir voto e fazer campanha com o nosso dinheiro mesmo. É uma triangulação que é feita, né? Mas nós abrimos mão disso. Bolsonaro, o PSL como um todo, abrimos mão. Nós não temos nenhum valor do fundo partidário. Eu estou fazendo minha campanha, uma campanha bem humilde, do que eu conto com Deus, conto com a família, conto com os amigos, saliva, sola de sapato, todo mundo ajudando, compartilhando. As pessoas podem acessar aí o meu Facebook, minhas redes sociais, vão ver lá minhas mensagens, né? Então, somente eu gastei muito pouco até agora, meus recursos são próprios, não tenho recurso de ninguém, não tenho repasse de ninguém. Então, esse é o nosso diferencial. É um diferencial sem usar o dinheiro do povo fazer campanha, é um diferencial do olho no olho e filho da terra. Estou conversando com o Cássio Lobato, né, que está como candidato a deputado federal pelo PSL aqui na cidade de Foz do Iguaçu. Uma pergunta também com relação até a questões de representatividade não só de Foz do Iguaçu, mas dos municípios vizinhos aqui. Você disse que tem a intenção de instalar, né, se eleito, um gabinete. Sim. Aqui na cidade para atender os moradores de Foz e região também. Nós sabemos que Foz do Iguaçu tem um interesse específico aí com relação a questões de comércio, turismo. Sim. Na região já tem um perfil mais voltado até para a questão da agricultura, agronegócio. Tem alguma proposta nesse sentido? Até como é que você vê, se eleito, né, como o seu mandato trabalharia também com esses interesses da região aqui? Bom, no primeiro momento, assim, intensificar as demandas da nossa principal indústria, que é o turismo. Destravar os projetos que estão lá na questão viária e urbanística, que vai beneficiar diretamente o turismo, porque o turismo de Foz do Iguaçu está numa crescente. Nós, acho que em 2 ou 3 anos, estaremos aí com 3 milhões de turistas por ano. Então, nós precisamos ter os projetos já feitos na questão viária, duplicações e todas essas obras que eu já coloquei aqui, iniciadas. Então, esse eu acho que é a espinha dorsal de Foz do Iguaçu, porque o turismo é a nossa indústria, né? A indústria sem chaminés, digamos assim. Agora, essa questão do agronegócio e tudo mais, a questão da região, intensificar ao máximo, né? Porque realmente nós podemos aí estabelecer aqui, eu tenho uma ideia e coloquei para o presidente Bolsonaro de fazer a unificação do Porto Seco de Foz, a unificação juntamente com o Porto Seco do Paraguai e da Argentina. Existe uma burocracia muito grande nesses três. Então, passa pelo Paraguai, passa pelo Brasil, e os caminhoneiros, os transportadores, perdem dias e dias. Nós já temos uma área destinada ali, à beira do lago, uma área muito bonita, que nós poderíamos fazer ali um porto trinacional, ok? E assim, dessa forma, criarmos ali inúmeros espaços para as transportadoras, barracões, onde esses insumos poderiam ser, inclusive, parte deles industrializados. E o que não for industrializado pode fazer o transporte disso via Rio Paraná, até São Paulo, depois vai para o Porto de Santos, ou via terrestre, né? O transporte terrestre por caminhão. Então são inúmeras as demandas, e isso, e projetos. É o que eu sempre repito, não falta projeto, o que falta é representatividade. E tudo isso vai facilitar e vai ajudar os mais variados segmentos da nossa região oeste, ou micro região oeste. Cássio Lobato, candidato a deputado federal com o número 1722. Estamos já chegando no final dessa entrevista, mas deixo aqui um espaço para que você possa dialogar com o nosso ouvinte aqui, deixar uma mensagem aos ouvintes da região. Sim. Bom, muito obrigado pela oportunidade, obrigado pelo momento de falar. Estamos em reta final, é muito importante, peço às pessoas que votem no dia, tomem consciência da importância de Foz do Iguaçu ter um eleitor, um deputado de Foz do Iguaçu que tenha vínculo com a cidade. Não votem candidatos de fora, candidatos que aparecem a cada 4 anos. Porque nós vamos experimentar aí uma nova fase no Brasil com o Bolsonaro eleito no primeiro turno. As nossas pesquisas indicam internamente já a vitória no primeiro turno. As pesquisas locais aqui indicam o meu nome muito bem cotado para a eleição. Então eu peço o voto para vocês. Cássio Lobato, número 1722, é o primeiro voto, Guilherme, que a pessoa vai dar na urna eletrônica para deputado federal. Então, 1722, confirma. Depois, se quiser ajudar o Bolsonaro, pode votar diretamente tudo 17, até chegar para presidente da República, também confirma o Bolsonaro. Eu tenho certeza que no dia 7 de outubro nós estaremos aí comemorando uma dupla vitória. Uma vitória que Foz do Iguaçu vai ter um deputado federal eleito, na mesma legenda do deputado do presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. E essa entrevista estará disponível na íntegra daqui a pouquinho no site sempre-rci.com.br. Eleições 2018. Oferecimento JA Celulares. Telefonia digital. As melhores marcas.